8, boa noite, gol 940, transfere, passa 2 mil pés. Gol 940, contato radar, subida para o nível 360, está autorizado o Leda. Direto Leda, presente 360. Controle Salvador, boa noite, tomando o Serra Papai Juliette, informação Serra. Boa noite, Serra Papai Juliette, identifique, deixa para 2003, ajuste no 0,16, informe no localizador, está autorizado para o internet. Positivo para 2000, no 0,16, reportará estabilizado no localizador, Serra Papai Juliette. Gol no 884, completa a aproximação, chame a torre 18,6, tomo o bolso. 18,6, até logo. O Serra Papai Juliette pode dar presente para direto ITAP? Autorizado ITAP, Serra Papai Juliette. Direto ITAP, graças. Salvador, boa noite, gol no 884, sinal da 1-0, baixada travada. 884, baixou e travou, pista aberta, foi autorizado, 140 graus, 612 nós. Autorizado pouso 1-0, gol no 884. Bravo 940, chama agora Recife, frequência 1251 e aterrado 13325, tomo voo. Gol 940, controle. Na sua escuta, prossiga. Chama Recife, na frequência 1251. 1251, centro Recife, gol 940, boa. 4, no solo 56, direita via Foxtrot 1219. Direita via Foxtrot 1884. Tá autorizado o táxi Alfa Juliette, gate 9. Alfa Juliette, posição 9, vão no 884. Uma boa noite, 3197, centro da Serra, autorização Rio de Janeiro, nível 300. Ok, o TAN 3197, será coordenado nível 300 para o Galeão. Aguarde um instante a cópia. Aguardando a cópia, ainda prevista, por gentileza? É a da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, obrigado. Aqui o Xenai 6212, identifique, desça para 2000 pés, autorizado o ITAP, o ajuste é 1096. 1096, descendo 2000, na folha de ITAP 6212. TAN 3197, cópia. Autorizado Galeão 300, o nível, via Apêzulu 10 até SMAP e após conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bridge e intercept a Apêzulu 10. O controle 120.8, acione 5461, o TAM 3197. TAM 3197, então, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 300. Decola da 10, curva direita, Zael, Leda, direto, Brisa, 3190, conforme. Espaço. 208, controle, o transponder 5461, TAM 3197. Correto, chame pronto para o pushback, TAM 3197. Serra Papai Juliette estabilizado no localizador. Serra Papai Juliette completa a próxima faixa, minha torre 1186, tem um posto. 86, obrigado, tá já. Torre Salvador, boa noite. Romeu Serra Papai Juliette estabilizado no ILS. Para Romeu Serra Papai Juliette, tráfego avistado, baixou, travou? Ainda é negativo, tá fazendo agora. Sente, reporte checado, vento 140 com 8.016. Aguardando a autorização para o posto. Se o ponto era baixar, travar, serra para fazer. Baixou e travou, Serra Papai Juliette. Baixado travado, pista 10, coisa autorizada, 140 graus, meia dúzia de nós, altímetro 06, Papai Juliette. Livre pouso na 10, Serra Papai Juliette. Juliette, no solo 08, direita, libera via Delta, qual é o parte de estacionamento? Você via Delta, é o parte da geral. Estação geral, sente, chame o solo em 121. Correção, nessa frequência em frente, cruzamento da Alfa até o pátio 3, onde tem um Embraer da Azul aí no pátio. Observar o sinalizador para estacionamento. Tenha uma boa noite. Positivo, mantendo a sua disputa, vai atravessar aqui para o pátio da geral, para a visão. Cessna 2000 Duna, 6212, está livre o procedimento, senhor? Eu estou livre, informe estabilizado. Vou parar, obrigado. Fechando a 6212, completa a aproximação e chama a torre 1862 até o meu posto. Obrigado. Oeste, né, 6212, reporte marcador externo baixado e travado, tráfego avistado, veto a 130 graus, 612 nós, altitude 1017. Qual anel do STA? Sistema 0, pouso autorizado, vento 1-300, 629, altitude 1017, 6212. Livre pouso na 10, 6212. Oxené 6212, táxi autorizado, Alfa Juliette, gate 5. Livre táxi, Alfa Juliette, pro 5-6212. Controle, Salvador Juliette, 6720, a nossa terra, boa noite. Web 6728, identifique, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, pro Diduna para final ILS, informe estabilizado. Ficou pro de Duna 2000 pés com a manobra estabilizada em até 2 vezes. Salvador, 317, a posição é 1-1, pronto para o estacionamento. Autorizado, chame para o táxi, 3197. E posicionamento 3197.